Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Oito dias depois, o Em Transe está de volta. Como sempre, a primeira parte é conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última metade de mais uma sessão de audio-hipnose na Radar conta com a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Para estes 30 minutos iniciais, três temas que nunca passámos por aqui. Começamos com a música do japonês Yoshito Murakami, autor de música ambiente, cheio de drones, mistura guitarras com programações. Última edição chama-se Mutu Ain, uma edição exclusiva de 100 cópias, muito bonita. Todo o embrulho, o layout do CD é feito à mão, com algumas ilustrações da geografia japonesa. Começamos com Yoshito Murakami e Voris Ghost Sanitarium. Boa noite, bem-vindos. primeiros minutos do Entrance de hoje com a música de Yoshito Murakami, logo a seguir Low, que não costumo oferecer instrumentais, mas no CD bónus chamado The Visible Hand, que acompanhou todas as encomendas prévias da sua última edição de Invisible Way, vem lá dentro uma faixa quase só ao piano, com algumas gravações de campo. Chama-se Clarence Watt, Mimi Parker e Alan Sparwalk no seu melhor. Depois de lá, entramos já na extraordinária primeira faixa de Music for Airports, a primeira edição de 4 para Ambient, uma obra de Brian Eno que teve como primeiro tomo Music for Airports em 1978. Continuamos com a primeira parte do Entrance de hoje. Thank you. Notas finais desta primeira metade do Em Transe de hoje para vos dizer que esta é a única faixa de Music for Airports que conta com outros compositores, produtores e músicos a coadjuvar Brian Eno. Falamos de Robert Wyatt, dos Soft Machine, e também Rhett Davies, produtor e engenheiro. Já colaborou diversas vezes com Brian Eno. Vamos dar agora lugar ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. começamos esta segunda parte da emissão de Em Trance com o projeto do fotógrafo e artista sonoro Kevin Scott Davis, que se estreia aqui nas edições discográficas através do pseudónimo Beta Cicade. Mona é o título do trabalho, uma palavra originária do sânscrito que tem dois significados, silêncio e revelação. Mona é o lançamento de uma editora sediada em Porto Rico, a Ilégua. Revelações então com base em vibrafones, violinos, guitarras e sintetizadores. Seguimos agora com Blumstrain, projeto de Juho Hietala. A segunda parte desta emissão de Em Trance contou com Beta Cicade, projeto de Kevin Scott Davis, ainda Blamstrain, projeto de Juho Hietala, produtor finlandês radicado na Holanda. O som de Blamstrain é definido pelo próprio como sendo imersivo, analógico e quente, sendo que as suas coordenadas musicais apontam para diversos sentidos. Espaço ainda para a antevisão para o novo disco dos Sigur Rós, Kveikur, EP intitulado Brennistein. Ao que tudo indica, inclusivamente as atuações ao vivo, Kveikur aparenta ser o sinal de um novo fôlego para a carreira do agora trio islandês. E para fechar, ficamos com o novíssimo EP de Geoffrey Cantu Ledesma, que continua a trilhar o seu percurso pela linha ténue por entre o drone, o pop, o shoegaze e o dark ambient, com mais um registro de elevado nível e que conta com a colaboração de Peter Broderick ao piano num dos temas. Deixo-vos, como é habitual, nesta parte final com o endereço onde podem consultar os alinhamentos e descarregar os podcasts, radiotrans.blogspot.com. Se preferirem, podem acompanhar a evolução das emissões através de facebook.com/radiotrans. Após este hiato de 15 dias, contamos voltar na próxima semana, eu e o Ricardo Mariano, aqui à Radar, para mais uma emissão de Em Trance. Muito boa noite.